agora você vai curtir as marcantes do estado do Pará, as defensoras do brega. Se liga, hein? 981-49-2272 98840-5627. Pode ligar! Eu vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia que encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. No ar, eu vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia que encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. Beijinho no...